voo no 606, o centro autorizou o nível final 290. 290, obrigado, 606. Pushback, acionamento no 1-1. Autorizado, portão 1-1, TAN 3520, chame pronto para o táxi, senhor. Autorizado, chamará para o táxi, 3520. Táxi da 3226, estamos com 72, alternamos Recife com 2 horas e 45 de autonomia. Obrigado, Recife, 072, 1245, TAN 3226, tem táxi aprovado via pátio, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 1, chame pronto para decolar os pontos de espera da 10, TAN 3226. Pátio Juliette, ponto de espera da 10, chama pronto, TAN 3226. Zuno 70, estão autorizados até o portão 5. Portão 5, boa noite. No 606, chama agora o centro Recife, a frequência 1245, ao término 2085. 2545, 2085, uma bom dia. baixo principal, o portão que eu tenho para o senhor, quem for forneceu. Ok. Para o táxi da 3520, POB 103, 3 horas, alternando a Recife. Azan 3520 autorizado táxi até através do portão 612, ajuste agora no 011. Chame-me através do portão 612 para seguir com o táxi até o ponto de espera, pistando 03520. Autorizado, portará no através do 612, 3520. A próxima dessa, tá 3226. 3226, linda cola, pistando 0, 090 graus, 089. Linda cola no 0, tá 3226. Aliás, 206, Otan 3520. 3520, táxi aprovado até o ponto de espera, pistando 0, Juliette Alfa, 1011. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, 3520. Juliette Alfa, chamará no ponto de espera da 10, 3520. Dois, dois, meia, decolou aos 4-2, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 8, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia, 198 a 3, 2, 2, 6. Boa noite, tá 3, 2, 2, 6, transfere. 3, 2, 2, 6, contato radar, submantenha 370, saída Puca, Transanzipar. Puca, Zipar, 370, 3, 2, 2, 6. 0 grau, 08 nosso. Linha de cola 00, 3520. 3520, decolou os 44, chame agora o controle de Salvador em 1 no 9 decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Bom dia. Controle, muito bom dia, tá? 3520, decolou na sua escuta. 3520, contato radar, submetem a nível 190, saída PUCA. 0, saída PUCA, solicita PRO de PUCA e 150 como final. Ok, mantém o perfil da saída, temos a aeronave na mesma saída. Aguarde nível 150 como final. 3520, aguardando. Tô 3520, já autorizado nível 150. Autorizado para 150, 3520, obrigado. Salvador Alfa Juliette. Então, 3226, chama Centro Recife, na frequência 12545, ao término 2085. 2545, 2085, obrigado, boa noite, então 3226. Controle Salvador, bom dia, 1816, com a informação dada. 1816, aciona a indicação, deixa para 2000 pés, ajuste no 0, 11, voo no Duna. 110 para 2000, no 0, 11, voo no Duna, voo 1816. Central 3520, chama o Centro Recife na frequência 12545, alterna 2085. 2545-2085, obrigado, tenha um bom dia, dia, controle de Salvador, eu vou 1154. 1154, acendo a identificação, voo Iduna, desce para 2 mil pés, ajuste no 0111. Top final LF X-Ray. Iduna, 2 mil pés, Iduna, pistoleiro X-Ray. Estabilizado no ILS, 1-0, gol 8-1-6. Centro, confere passo externo, chame torre 118-6. 18-6, obrigado. Salvador, muito bom dia, gol 8-1-6, câmbio. Bom dia, gol 8-1-6, tráfego avistado, ajuste no 0-1, cheque trem. Baixo para baixo. Boa noite, no meio, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 0 graus, 1, 0 nós.